tal lugar, aí eu só escolhi o lugar. Ah, sei lá. Essa é mais simples, né? Mas sei lá, tem tanta coisa. Aí se tu tiver dúvida, aí tu pergunta aí, aí a mesma coisa eu, qualquer dúvida. Porque sei lá, uma conversa, né? Ela tem vários assuntos, né? Aí dependendo do assunto principal que a gente for falando, a gente acaba desenvolvendo e criando outras palavras e tal. E puxando várias coisas. É tipo, vamos fazer uma jam, por exemplo. Vamos fazer uma jam. Vamos fazer uma jam. Em português seria assim. Ou também vamos. Vamos fazer. Fazer uma jam. Uma jam session. Ou vamos praticar música. Enfim, existe uma série de variáveis assim para a mesma coisa. Aí cabe a pessoa escolher, né, a forma dela falar, entendeu? Porque assim como em cada região do Brasil, né, tem um jeito diferente de se falar, né? Tem um sotaque específico, como em qualquer lugar do mundo, né? Vocês sabem disso. Então muda assim um pouco às vezes a maneira de se falar de um estado para o outro, mas no fim das contas é todo mundo se entende, né? Apesar das gírias e tal, de ter algumas gírias que peculiar de cada estado, né? E eu, como eu já morei em alguns estados diferentes, eu sei algumas gírias assim de alguns estados, então a gente vai lembrando assim conversando, então. Mas fala aí hoje. Fala aí pra eu ouvir, porque só eu tô falando aqui. Eu quero ouvir também pra aprender. Eu sou um pouco afobado pra falar, mas não sei se eu... Aham. Ducalagem. Boring, mesma coisa, né? Chato, boring. Chato. Percebes quando eu digo chato? Decalagem do som. Sim, claro, você. Mas eu sou muito chato, oi. Quando estou. Não, cara, eu te entendo bem, assim, tu fala bem. Não, tu fala bem assim o português, mas o português de Portugal, né? Quer dizer que quando eu... Não, o meu português é chato. Escuta, quando eu estou em O meu é chato. Sim, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Quando eu estou em Portugal. Eu tô te ouvindo, eu tenho um sotaque muito estranho. Uh-huh. Eles dizem que sou brasileiro, mas não. É mesmo. Oi, a tua voz tá com muito reverb. Não dá pra tirar só um pouquinho do reverb? Do teu reverb? Aí eles falam isso pra ti lá, é, cara? Lá em Portugal, é? Quando você fala lá, um, dois. Eles agora o som está aí. Interpretam você falando. Isso, tá sem reverb. Quando eu estou em Portugal a falar português, as pessoas portuguesas que estão lá dizem que tem um sotaque um pouco brasileiro. Pode crer. Caramba, mas tu fala português bem, porra. Tu fala bem pra caramba, cara. Porra, bicho, aí assim fica fácil de conversar. Eu achei que tu não tinha nenhum tipo de fluência em português, mas tu fala bem pra caramba, cara. Pois é, bicho, bom, cara. Pois então, tento, mas tu percebe, né, que é diferente, todos, né? Todos os dias o teu trabalho com português. Uhum. É mesmo, é? Que legal, que legal. Você trabalha onde, Rui? Trabalha... Empresa? Ou é trabalhador autônomo? Uma empresa onde a pessoa que o colega é português, é mesmo português. E falo com ele tudo. Bacana. Como é que é o nome da tua cidade aí mesmo? Sim, sim. Ponto. Desculpa meu sotaque, mas eu tento falar da maneira como eu tô te ouvindo, mas é difícil. Ponto. Ponto. Ponto. Dá pra entender, né? Em francês há muitas... Ponto. Fazer um bico, né? Certo. Eu sei. O pessoal brinca aqui no Brasil, né? Tem que fazer biquinho pra falar francês. É menos quente, quando se fala é menos quente, é mais, um pouco mais seco, le meilleur, tu vois, c'est les R, em português não, é mais, rola mais os R, é mais seco, certo, mais bravo, certo. Quando falas em francês. Mas tua voz é grossa pra caramba, hein, cara. Caralho. Eu queria falar assim também, falar grosso. Parece um tenor. Quantos anos tu tem, Yoyo? Quantos anos que tu tem, cara? Tem 49 anos. Não entendi essa parte de francês. 49. Por exemplo, como é que eu pergunto assim? Qual o seu nome? Se eu chegar pra mim, como é que é o seu nome? Como é que eu falo? Como é seu nome? Como é que é em francês? Quel est ton nom? Quel âge avez-vous? Quel est ton nom? Quel âge avez-vous? Quel est ton nom? Comment vous? Quel est ton nom? Quel âge avez-vous? Comment vous appelez? Caramba, cara, é difícil, hein? Não tem uma coisa mais simples, não, assim, mano. Mas não tem uma maneira mais simplificada, não? Tipo, qual o teu nome? Porque aqui no Brasil a gente fala assim, qual é o teu nome? Eu vou escrever aqui. Qual o teu nome? Qual teu nome? Eu não falaria... Sim, formal, entendeu? Fala direto. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Podes dizer também. C'est quoi ton nom? Ah, bacana. C'est quoi ton nom? Como é que escreve? C'est quoi ton nom? Eu vou gravar essa hoje, que eu não vou esquecer. Francês, isso é mais uma maneira de falar na... Crioulo? Língua. Ah, uma gíria, né? Ah, tá. Eu tava falando com o Benjamin sobre... Um dia desse eu tava falando com ele com o dialeto, né? Que lá na minha cidade, lá onde eu nasci, Macapá, é perto da Guiana Francesa, né? E lá o pessoal fala o dialeto crioulo, se não me engano. Aí tem um pessoal que fala bem francês lá na minha cidade, entendeu? Mas eu não tive tempo de aprender. Mas fala francês mesmo. E também fala o dialeto crioulo, né? Que eu acho bonito também, apesar de ter uma parcela que não gosta muito, né? Que prefere o francês puro. Mas eu acho interessante, assim, ter, por exemplo, uma variação, né, da própria língua, né? Que tem um colorido a mais, digamos assim. Aqui, que nem no Brasil também, a mesma coisa. Tem gente que fala o português certinho e tal, todo dentro da norma e tudo. Aí tem um pessoal mais bagaceira, digamos assim, bagaceira, que fala de qualquer jeito, fala errado mesmo. Por exemplo, como é que eu posso dizer? A gente não conversa, né, de forma muito, muito dentro da gramática, né? No dia a dia da gente, a gente fala mais, mais solto, né? A gente fala mais simples, assim, mais... É mais fácil o entendimento. Então, não sei. Não sei como é que é nos outros países, né? Eu sei do meu país que é assim, né? Aí eu não sei se é a mesma coisa aí também em França, se tem essa forma também como... Em Portugal, entre o deixa eu desligar esse metrônomo aqui que tá ligado aqui. Sim. Ah. Quando pegas um parisiense, certo, o norte, falar como eu, quando falo francês, mas se vejo ao sul da França, Marselha, certo, Nice, Marselha, Bordeaux, Toulouse, Mônaco. Este ou sudoeste já tem um sotaque, certo, que quase não consegues apanhar, quase não percebes. Que é muito é muito aglutinado, né? Palavras, são as mesmas palavras, só que parece que estão a cantar. Certo. Entendi. Uma frase do norte e uma frase do sul é a mesma. Por exemplo, tá, vou ver aqui. Vamos beber o aperitivo. Ok? Vamos beber um aperitivo. Certo. E lá no norte diz: on va prendre l'apéritif. Ça, c'est à Paris, em Paris. On va prendre l'apéritif. Certo. Mas lá certo. Repete, mas fala lento. On va prendre l'apéritif. Mas fala lento, oio. Tá vendo? Cantando, né? Mas fala aquele primeiro lá, mas um pouco mais lento para ver se eu consigo pegar alguma. Se eu consigo caçar alguma palavra. On va prendre l'apéritif. Not going submarine. Olha. Caramba, é difícil, cara. Vão dizer on va prendre, mais no sul, e tem esse on apprend. É totalmente diferente. Caramba. E se desses, por exemplo, para a ilha da Corse, que é uma ilha onde nasceu o Napoleão, que acho que conheces. Já é ilha da Corse? Claro, Napoleão sei quem é, mas não sabia que ele tinha nascido lá. Portuguese, I've got mango in my teeth, I've got mangoes in my teeth. Oi, não para de falar, se eu te interromper, não para que eu tô te entendendo tudo. Mas sim, sabes? Parece que não querem acabar. Napoleão é... Napoleão Bonaparte, né? Qual é a região que ele nasceu aí, de França mesmo, você falou? Quem é que está a cantar? Sim. O Napoleão? Corleone. Aham. O Napoleão, onde é que nasceu? Isso. Ajaccio. Ajaccio é Ajaccio em português. Ajaccio, que é no sul da Córcega. É uma da segunda cidade mais importante da Córcega. Escreve aí, oi, por favor, para mim, porque eu confesso que é difícil para eu entender o sotaque quando você fala em francês. Demora um pouquinho. Sim, sim. Se colocar no voice, aí fica mais rápido. Adjacio. Eu já pus em voice. Voice chat. Estou. Ah, já. Estou em voice chat. Pô, cara, que legal. Muito prazer conversar contigo. Primeira vez que eu. Que a gente fala, né? Primeira vez que eu falo com o francês, cara. Primeira vez na minha vida que eu ouço. Quer dizer, mas tu tá falando em português, né? Eu queria ouvir tu falando em francês. Era, em francês. Seria mais. É assim, né? Uhum. Fala aí, canta uma música. Francês, sei lá, canta uma música, recita um poema, alguma coisa. Se você quiser, claro. Eu vou colocar aqui pra. Pessoal, escuta aí. Sei lá, um poema de alguém assim daí que você gosta. O que estamos a dizer ou não? Não, eu ia colocar aqui, mas se você não quiser, eu não ponho, não. Eu ia colocar o pessoal vir aqui em casa, você falando. Eu ia abrir aqui o fone, mas tô com fone de ouvido aqui. Só eu que tô ouvindo mesmo. Agora, né? Mas depois a gente ouve na gravação lá. Eu acho que vai ficar gravado isso, não vai? Vai ficar gravado lá no Nimbot. Tu gostas de poemas? Gosto, sim. Eu gosto de arte em geral, entendeu? Arte, cinema. Gostas de poemas? É um universo que. Gosto. Augusto dos Anjos. Português, né? Se não me engano. Eu não sei muitos poemas, Oio. Pra ser sincero com você, eu não sei recitar nenhum poema, assim, de cabeça, entendeu? Eu não tenho de cabeça gravada aqui na minha mente, mas eu conheço alguns por nomes, assim. Alguns poetas famosos, poetisas daqui do. Eu também não, mas. Mas eu gosto de ouvir, com certeza. Mas, voilà, tu gosta mas se você tiver aí. Em francês? Poetas, voilà. Claro. Poetas, gosto, com certeza. Procura no Google, cara. Sim, sim, sim. Com certeza. É bom pra aprender, né, cara? Pra aprender outras. Oi, seu poeta preferido. Você falou aí. Parou, eu acho que é o lag, né? Então, quando você me ouvir, não para não, porque às vezes eu falo em cima do que você tá falando, mas pode continuar Arthur falando que eu entendo tudo, entendeu? É o Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud? Hey, not me. Sim, mas é complicado. Voilà. O problema é eu falar e quando estou a ouvir, então. Quando estou a ouvir-te a falar, Ok. Eu não consigo falar. Tá falando? Eu sei. Que é o. Pra mim é o melhor. Mas pode falar, não esquenta não. Tudo aquilo que. Tudo aquilo tô esperando. Que pode falar em francês. Em poemas, fiz mais ou menos até aos 20 e tal anos. E depois parou de escrever. Foi para a África porque queria ganhar dinheiro em negócios e parou de escrever, só fazia correspondências com a França. E ele ficou a ser famoso uma vez que estava na África E os poemas deles tinham uma leitura muito grande em França e começou a ser finalmente um dos maiores grandes poetas franceses, mesmo depois de que ele, que ele morreu. Sim, sim. Mas para mim é um dos maiores. Mas é uma leitura, quando se percebe francês, uma leitura um pouco assim antiga. Densa? Ah, sim. Shakespeare é uma leitura assim. Certo, certo. Com formas verbais e gramaticais que já não se utilizam, vocês já perceberam? Mas ele. Não são mais usuais, né? Uma maneira de construir as frases e utilizar certas palavras. Oi? Que são. Sim, sim. Oi, você fala um português de Portugal muito bom. Que é particular, é isso que eu gosto. É a cor das frases. Ah, claro. Te entendo, eu sei como é que é. Eu gosto, cara. Eu gosto disso porque é um universo a mais que eu aprendo, entendeu? Eu encho minha cabeça de conhecimento com vocês aqui. Quando eu entro aqui nesse... Quando eu entro aqui no Ninja, eu gosto de interagir com pessoas inteligentes, assim, que eu aprendo muito. Tem que se fazer isso todo o tempo, é como um músico. Tens que escrever todos os dias. Já volto. E depois podes gostar daquilo que uma outra pessoa... Certo. Essas pessoas que foram poetas famosos... Passou a vida deles a pensar e a tentar transcrever as emoções que eles tinham na vida deles. Mas são muitas vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Em francês, em França, dizes des poètes maudits. Des poètes maudits, quer dizer que são poetas mal. Como é que se diz? Malditos. Respeitados? Mais famosos. É, malditos. Ah, eles não são muito amados aí, não? É, maldito. Mas por que eles são maldito? Ah, tá. Mal falados. Mal falados, que a gente... Aqui seria assim. Ah, então é... Ah, então não é maldito. Não é maldito. Não, não é maldito. Não é maldito, é... Quer dizer que é como se tinha um destino já traçado na vida dele. Ninguém que sofreu muito, né? Nunca... Certo, certo. Poderiam ser felizes, malditos de nascença. Ah, tá. Tá, tá. Aqui não... Aqui a gente fala assim, ó. Infeliz, é. Seria infeliz. Sim, sim, claro, percebi. Seria isso. Mais ou menos. É, seria mais ou menos isso. Poeta maudit. Poeta maudit. Que é maldito, né? Maudit. Eu sou como... Não sei se eu sou muito dessa arte. Gosto. Sim, é... Muito. Pintura. Antes de fazer música, eu fazia pintura. É, meu conhecimento ele nessa área não é muito vasto, pra ser sincero. Não... Mas dentro da música eu sei mais. Mas eu curto muito assim, cinema. Eu gosto de aprender. Cinema, arte, pintura, né? Pintura, umas. É legal, é bom saber. Mas eu não tenho bagagem suficiente pra falar sobre isso, entendeu? Mas é, eu tô aqui pronto pra ouvir, só pra aprender. O que eu puder ensinar de música, eu farei com o maior prazer. Mas é isso, Antônio, né? Antônio é seu nome, né? Oi, Antônio. Você já vai, Double? Será que você tá ouvindo essa conversa aqui? Que eu coloquei aqui só eu e o Oi aqui solo. Aí eu nem tava ouvindo a música. Pra não atrapalhar também. Não sei se... Eu não sei se o som depois ele vai sair separado lá. Que aí, acho que sai, né? Acho que lá no outro, no... No Ninja. Eu acho que não, que tá o maior barulho. Será que tá atrapalhando aí, Dabu? Tá atrapalhando o som de vocês? Não percebi. Completely different fucking BPM, but you get the picture, baby. A gente pode ir lá pro Jambot. Lá dá pra... Pra quando as pessoas estão tocando junto e as outras estão falando. Aí ele sai o... Só a voz da gente. Não, la merde, c'est comme il y a un décalage. Il y a un petit retour quand même, et puis il y a un... Ah, tu vois, tu commences à parler, d'un seul coup, t'arrives plus à parler parce que t'as la voix qui te rentre dans les oreilles. On arrive à parler. C'est horrible. Oui, mais... Oui, eu acho que tua filha não vai... Tu commences à parler. Tua filha... Tu as parlé à la suite de ce que tu entends. Eu acho que tua... Tu vois, eu acho que tua filha não vai ter muita paciência de conversar comigo, não, viu? En fait, il faudrait avoir un protocole. Se ela for paciente igual você, vai ser... Não, ela queria falar. Se ela for paciente igual a você... Falar. Não é só comunicar... Então, se ela for paciente, ela vai ter paciência pra me ouvir, porque às vezes eu fico falando aqui, mas eu... Estamos mais um pouco habituados já a lidar. Isso é horrível. É entender, né? Não, porque eu sei, às vezes a minha voz é chata pra caramba. Minha voz é chata pra caramba, eu sei disso. Mas eu tô aqui ajeitando aqui o som pra ver se eu consigo melhorar a minha voz um pouco. Tá muito ruim aí, Oi? Não tá muito alto, sei lá. Aqui tá dizendo que tá clipando ainda essa porra. Antônio? Não conseguimos falar um atrás do outro. Sem estar um por cima do outro. Sim. Ah, sim, tá certo. Sem interromper, né? Aí fica chato de conversar assim, é verdade. Mas então, o Antônio, se você quiser falar o poema lá, eu tô aqui pronto pra ouvir em francês. Aí depois a gente pode, se você quiser terminar já, conversa. Não sei se tô te atrapalhando aí, porque eu tô aqui vago, aqui eu tô aqui até as 11h30 eu tô disponível. Aí depois eu vou ter que acordar cedo, mas não sei como é que tá o seu horário aí. Que horas é aí? Até as 11? Até as 11h30. Até as 11h30, mais ou menos. Da manhã. Da manhã ou da tarde? 3h44. Muito frio aí, né, Will? Esse horário é? 11h30 da manhã? Não. Não, 3. É aí. Agora. 3h44. Mas é frio, bastante frio aí, é? Agora? Mais ou menos. Não, mas está mais ou menos. Está deve estar mais ou menos já às 9, 10 graus. Ah, é bom, bom clima. Welcome é um bom clima. 2014. Mais ou menos, é. É frio, cara. 10 graus é frio pra caramba. Eu gosto, mas eu gosto. Eu gosto desse clima de frio. Não sei se tu gosta. Sim, aplicação. Ok, aplicação. Tem? Caramba, será que tá no voice chat mesmo, cara? Eu prefiro frio também. Mas Antônio, tá no voice chat mesmo, cara, esse negócio aí? Pô, teve um dia que eu tava conversando aqui e era quase que em tempo real a conversa, entendeu? Praticamente, era tipo alguns segundos eu falava, a pessoa falava e era um segundo depois a gente ouvia o outro. Mas aqui parece que eu tô te ouvindo atrasado e você é a mesma coisa, porque quando eu falo aqui, aí tu fala por cima, eu falo por cima também, fica uma bagunça, né, de som. Mas eu tô entendendo tudo, dá pra entender tudinho. Demora ao menos. Acho que tô entendendo bem assim. Mesmo com essa diferença. Parece que é um. Mas eu já tinha conversado antes aqui com isso. Ok, yeah. É, mas é no normal, né? No normal ninja é assim. Agora no voice chat era mais direto. Não, dei mute não. Tá mute, Marcelo? Ah, eu pensei que eu coloquei solo, Marcelo. Eu coloquei solo eu nem sabia que tu tava aqui, mano. Agora que eu coloquei, Marcelo. Solo aqui, porra, cara. Agora que tá, velho. Eu nem sabia que vocês estavam aqui, porra. Agora que eu coloquei solo agora. Coloquei solo eu, Double Bass e o. Tu tava conversando um tempão aqui com a gente, tava? Tudo bem. Marcelo, tu tava conversando com a gente aqui, tava? Ok. Eu nem estava te ouvindo, depois, cara, puta merda. Uhum. Agora que eu tô te ouvindo. Não, tô te ouvindo bem. Não tem problema. Tô ouvindo agora. Desculpa, Marcelo. Eu juro que eu não. Até o Dirty Deeds aqui, o Dirty Deeds eu deixei. Porque eu coloquei solo, entendeu? Eu coloquei o meu solo, eu coloquei o Double Bass solo. Aí eu coloquei o oi solo, aí eu pensei que tu tava tocando, porra. Eu pensei que tu tava tocando com o Dirty Deeds e o Double Bass. Não. Mas já que você está conversando, eu coloquei não, aqui em solo também. Não tem problema não. Fala oi. Ah, tá. Tô te ouvindo. Só uma coisa, o... Tô ouvindo o teclado aí. Tá um pouco, oi. Evandro, estás a ouvir, mano? Marcelo? Sim, tô ouvindo. Tá a ouvir? Cara, eu não sei se meu som tá chegando baixinho, aí. Meu som tá muito alto, como é que tá? Tá baixo, tá alto. O teu tá um pouco alto. Não, o seu tá normal. Só mexer aqui. É? Só... Peraí. Tá baixo dele, né? Deixa eu dar uma mexida, peraí. Peraí, calma aí. Tá, não. Quantos dB mais ou menos tá chegando aí, Marcelo? Só pra você me confirmar, porque eu não, o parâmetro que o meu aqui diz que tá em menos 12 dB, né? Mas eu não sei se tá chegando aí pra vocês em menos 12 também. Dá pra ouvir, né? Beleza. Se der pra ouvir, tá ótimo. O teu eu tô te ouvindo também. O do Antônio também. O do Antônio eu tô ouvindo. O do oi tá meio baixinho. Ô Marcelo, tu sabe falar francês, cara? Também, cara? Tô ouvindo bem, vocês dois. Então, Marcelo, tu fala francês também, cara? Eu vi tu falando um pouquinho ali, na hora lá. Ah, um pouco. Legal. Não, mas deixa eu falar um pouco de francês. Mas eu... Tô ouvindo bem. Que... Mas porque eu aumentei aqui. Eu aumentei aqui o teu volume. Mas eu acho que o Marcelo falou, tem que aumentar mais um pouquinho pra ele poder ouvir também. É porque eu aumentei aqui no teu... Como é que é o nome desse negócio? Aqui no mix, né? Eu subi aqui um volume pra poder te ouvir mais, porque eu acho que tava um pouco baixo mesmo. Mas eu coloquei aqui em menos 12 dB. Sim, o Marcelo... Mas eu consigo te ouvir, sem problema nenhum. Tem um bom futaco. Fala melhor do que eu, francês, eu não falo porra nenhuma. Pô, vou aprender com vocês também, então. Viu, Marcelo? Tu vai me ajudar também a aprender a falar. Brincadeira. Mas é difícil. Eu acho que o francês é a coisa mais difícil. O francês e russo. E russo. Russo também é difícil pra caramba, né? Mas é meio fraquinho. É uma troca, né, cara? Tipo, a gente trocando experiências e tal, cada um passa um pouquinho do conhecimento que sabe pro outro, né? E o alemão não é difícil? Também. Ah, todos os idiomas, né, Antônio? Todos é complicado, alemão. Assim, os idiomas da Europa, assim. Com exceção do português e espanhol, que é de uma aplicação também, mas aqui na América do Sul, pessoal. Sim, essa aplicação que eu tô esperando tu encontrar. Qual é que é o nome dela? Tô ouvindo. Como é que é o nome dela? Tô esperando aqui pra procurar aqui também. A aplicação que você falou. Tô esperando aqui. Qual é o nome? Sim, a aplicação é... do Google? Vou te escrever isso. Eu vi um vídeo um dia desse de uma experiência que as pessoas têm assim com vídeo. Que é tipo. O cara. Ah, Duolingo? Sim. Eu tenho no Facebook, de vez em quando eu uso lá. Sim, conheço. Muito bom isso aí pra. Eu tava usando pra aprender um pouco de inglês. A aplicação assim, chama-se. Umas coisas assim. Mas conheço? Parei. Conheço. Duolingo. Eu tenho no Facebook, eu uso lá ele com. Com um aplicativo. De inglês? Aí toda vez que eu respondo lá. Quer dizer, eu usei uma vez só, aí aparecia lá as respostas. No Facebook, quando eu fazia, aparecia lá. Simples. Mas aí faz tempo que eu não uso ele. Simples. Mas é bom pra aprender. Então, o que eu tava falando? Eu não sei se vocês viram um vídeo de uma experiência do Google que as pessoas. É tipo um hangout, né? Mas não é um hangout. É mais um. É um pouco mais. Tem mais qualidade o vídeo e tal. Não é, o hangout perde um pouco a qualidade de vídeo, né? Aí tipo, uma senhora assim, sei lá, de 80 anos. É, britânica, conversando com um brasileiro, né? Então, os dois trocando experiências, assim, tipo como a gente tá fazendo aqui, entendeu? A gente tá conversando. O bom é que tu entende, né, português, mas aí lá no caso, era tipo uma inglesa ensinando um brasileiro a falar inglês, né? Assim, numa conversa, então, informal. Eu achei legal também, só que eu não lembro aqui o nome do vídeo. Tu viu, Marcelo? Você viu já que o pessoal solta no Facebook e aí espalha um monte de compartilhamento? Não sei se tu já viu. Não. Eu vi algo parecido. Eu vi um vídeo patrocinado pelo... Porque tu sabe que é viral, né? Essas coisas o pessoal pega e espalha, tá? Isso, eu acho que é esse mesmo, Marcelo. É isso, é esse aí, é esse mesmo, exatamente. É exatamente isso. Houve assim uma interação muito grande entre os estudantes e os idosos, né? Isso é lá na... Isso, rapaz, é esse vídeo, é exatamente. Aí tinha uma idosa... Exato, nos Estados Unidos, caramba, tava um monte de macetes, como pra falar direito e tal... Não é? Aham, exatamente. Muito maneiro, muito bom. É isso que eu procuro, assim, porque pro sotaque, né, que eu acho que é o mais complicado, né, apesar de não ser necessário, de não ser tão importante assim saber o sotaque. Oi, eu fazer a minha voz, meu nome não é mais nem grave, Manuel, assim, nem Joaquim. Conversa um pouco aí, Marcelo, com ele. Tens que fazer a voz assim grave, ok? Tem que ir me deitar, fala, rapaziada. Eu vou falar grave. São horas para mim. Já vai dormir hoje. Amanhã canto uma canção francesa. Não dorme, francês, cara. E leio um poema. Eu tô esperando o poema francês, pô. Okay. Eu tô esperando o poema você falar. Eu tô esperando aquele poema, tudo pô. Bem? Quero ouvir antes de dormir. Opa, são 4 horas já. Amanhã só vou mais trabalhar um pouquinho. Quando for 11h30, eu um, vou. Um poema vai ser um poema. Até será fica um aí poema mais, meu. Fica aí mais 40 será um minutos. Um poema escrito por eu há mais de 10 anos, ok? Ok. Very cool, my friend. Que horas são aqui então? Que horas são lá? Aqui são 11. São 11 horas. Mais 30 minutos. Cadê a Ivana? Chama a Ivana pra conversar, pô. Tchau, Evandro. Bom fim de. Tá bom, Antônio. 11, te agradeço. 11 da manhã. Cara. Mas 11 da manhã. É, não, aqui são 11, aqui da, são 11 da, noite, da noite, aqui são 22 e... da noite, são 22h56 aqui. 22, quer dizer, vai dar 11 horas, né? São 22h56. Aí daqui a 4 minutos vai dar 11 da noite. Ah, vou lá. Sim, aí, sim, vou lá. Aí daqui a meia hora eu vou... 22, quer dizer que dá 6 horas de... 5 não, horas. 22h56 quer dizer 10 horas. São 5 horas de decalagem. 10. Aí, né? 11 da noite. Aqui são 4. Isso, de fuso horário, né? São 5 horas de decalagem. Então. Exatamente. Vai dar 11 horas agora. Daqui a 3 minutos dá 11 horas. Aqui são 4. Que é 23 horas, né? Tu vai trabalhar amanhã, cara? Você vai trabalhar amanhã já? 5 horas de decalagem. Isso. Como é que você fala aí, decalagem? Aqui a gente chama fuso horário. Isso aí. Sim, é por isso que tem que... É um pouco justo para dormir. Aqui a gente horas. Fala fuso horário. Como é que é aí? Como é que okay. É aí? Decalagem. Come on, pussy loves black, pussy white, pussy smell, pussy... Come on, pussy... Certo. Mas como é que escreve? Não, diga-me, por favor. Fuso horaire. Fuso horaire. Décalage horaire. Décalage. Black pussy white, pussy smelly, pussy common, pussy lovers. Fuso horaire. Pô, mas eu tava esperando tu falar francês, cara. Tu nem falou, velho. Só falou em português, pô. Mas português eu sei, pô. Fala aí, francês. Eu também só durmo 4 horas por noite. Não? Brincadeira, oi. Okay. Caramba, só eu que não falo direito. Então, boa noite também pra ti, né? Porque vais te deitar também, ok? Boa noite. Tchau, Marcelo. Boa noite, né? Boa noite a Marcelo também. Thank you very much. Tchau toda a gente. Até mais. Thank you. É a mesma coisa, quase é a mesma coisa que em português. Aquela joia. Aqui chama um fuso horário, pelo menos. Fica aqui mais meia hora. É daqui a pouco eu vou dormir também. It's a good bye for me. Give us your fucking money. Caramba, Tiricos. Você vai falar assim, pode falar assim, tipo em português de Portugal. Fuso horário. Voltou aqui. Aliás, oi, você tem certeza que seu primeiro nome não é ou Manuel ou Joaquim? É que ele fala bem, né, cara? Fala muito ele bem. Fala, você fala português de Portugal. Fala melhor do que a gente. Ah, boa noite pra vocês. E aí, Marcelo? Tá, muito bom, boa noite. Grande abraço, cara. Tchau, oi. Boa noite. Foi bom conversar. Se quiser falar mais, tô aqui, vou ficar mais uma meia hora aqui. Entendi. The Hell of Janeiro. Rio de Janeiro. Como é que tá o Rio aí, Marcelo? Como é que tá o Rio aí? Muito violento, cara? Sim. As notícias aqui só... Só é... É o oi, tá por vir de Portugal, né, cara? Bala. Só quebradeira. Pô, um abraço. Cara, você já vai? Derdito está aí? Não sei, mas é... Derdito está aí? Ah, Derdito está tocando aqui. Oi, ele fala português de Portugal. Não, ele fala bem pra caramba. Ele fala melhor do que a gente. Aumenta aí, Marcelo, teu volume aí, que o Dirty Deeds está com som aqui, agora que eu ouvi aqui. Nem melhor, nem pior. Senão, daqui a pouco nem aparece o som. Deixa eu... Não, eu vou ficar aqui mais um pouco. Aqui. Vou ficar aqui até 11h30, mais ou menos. Até 11h30, mais ou menos. Mas e as obras da Copa? Tá tudo ok? Tá, né? Tá uma bagunça. Aqui é a mesma coisa, aqui em Natal. Tô em Natal aqui. Peraí, a mesma cara, bagunça. Pronto. Até ficar pronto esse estádio. Ainda tem o aeroporto que vai mudar. Caramba. É, então, eu acho que... Caramba. Ah, agora eu tô... Não, mas é o que eu tô te falando. Ele fala bem. Ele fala bem pra caramba, né? Muito bem, até melhor do que nós, eu acho. Fala melhor do que a gente. Com a falta de ruas enfeitadas. Falta de ruas enfeitadas, as pessoas não estão enfeitando as ruas. Ah. Não tão animado, né, pra Copa, né, cara? Dirty Deeds, let's talk. Dirty Deeds, let's talk. Let's talk in English. Dirty Deeds. Where is the voice? Dirty Deeds. Marcelo, drop it here. Opa. And back. I'm Marcelo, there. Back. You drop, Marcelo. Dirty Deeds. Let's talk in English. To learning. In the middle of a railway shack. Out of school. Desliga esse loop, cara. Dirty Deeds. I'm losing the connection. Off the loop, man. Let's talking. I want to hear your voice, man. Let's talking. Talking English. To be learning. It's good to me to be fluent. Mm-hmm. Yeah. Pois é, Marcelo. É verdade, o pessoal não tá enfeitando as ruas porque eu acho que o pessoal tá desanimado. Hello, cara. My name is Evan. I play guitar. My name is Dirty Deeds. I don't speak much. Yeah. Deeds is a very intriguing person. Yeah. Sometimes a bit mystical. This is a joke, man. There it is a joke, man. It is a sociopath. It's a sociopath. Maybe. Sometimes he sounds like a sociopath. Sometimes. Fala aí, Marcelo. But also, fala aí, Marcelo, desenvolve um assunto aí, eu vou ficar ouvindo aqui. He teaches lots of good things. The Redditors don't like, entendeu? Don't ele, like ele dá, assim, muito macete, conversation. Você. Yes. Sometimes he says something funny. Nada, ele gosta de encher o saco. That, quando o pessoal tá tocando, ele elogia as pessoas, aí depois ele British mete o pau, esse bicho é doido pra caramba. Mas ele é gente fina. Às vezes quando eu tô tocando com ele, I don't talk much, but I prefer to play. It's great. But all feedback's welcome. He speak. Ele. Okay, he's speaking. No, he's. You can see. With crazy. Às vezes ele dá umas uns comentários meio idiota assim no meio da jam. He says. Ele sabe disso. Ele gosta de. É, como é que ele fala? Eu vi um comentário dele uma vez que ele gosta de. Aqui, de puxar rabo de gato. Levanta. Como ele diz assim. Tipo, puxar rabo de gato é mesmo que. Que esperar que o gato arranhe ele, sabe? Oi, tô te ouvindo. Pode ver. É, ele faz isso. Galera, tá tocando. Aí, tipo, ele faz uns comentários, ele dá uns elogios pra galera. Aí, se o cara responde, aí depois ele mete o pau e tal. Aí eu ignoro ele, às vezes. Aí depois eu converso com ele, aí fica tudo bem. Mas ele sabe disso, já faz tempo que eu toco com ele. Pode perceber isso. Ele gosta de conversar na Nimbot. Pode ver os comentários do esporte lá no Nimbot. Eu não gosto muito de falar das pessoas, entendeu? Mas é no caso dele, específico, é que todo mundo comenta isso, entendeu? Isso não é um fato isolado, entendeu? Pode ver lá, o Andy fala também que ele entra nas jams pra destruir as jams e tal, pra acabar com as jams. O pessoal tá tocando, ele vai lá e mete um negócio lá pra destruir a jam do pessoal, e o pessoal fica puto. Só que aí como ninguém sabe quem ele é, né, que ele usa um perfil fake, aí ninguém sabe quem é esse cara. Aí as pessoas relevam e tal. Mas é isso. Mas o Evandro, fazer o que, né? É o jeito do cara. Quem sou eu pra falar? But a gente tá tocando. Eu tipo ignoro, assim, quando eu tô tocando, assim, aí quem entra que é pra bagunçar. Tipo, adianta uma beleza, entendeu? Às vezes a galera tá tocando, tipo, a música tá rolando bacana, todo mundo entrosado e tal, o som, aí de repente ele aparece e mete um som todo doido lá e acaba com a gente e tal. Aí tem gente que. A gente ignora, né? O próprio Nimbot, ele acaba mutando, né? Quando a pessoa não tá tocando dentro do que as outras estão tocando. Mas às vezes isso não acontece. Às vezes ele permite o som e acaba atrapalhando. Mas fazer o quê? We can play this form. No problem. Great success. Ó, vê só como ele faz uns comentários meio dumby. This dumb man. Donkey. Is a donkey. The little dudes. Dunkin' Junkie. The Debloid. A diferença entre o chat session normal. Bem, your very session mode eu ainda não experimentei. Eu só usei o normal mesmo, que é pra gente fazer a jam, e o voice chat que é pra gente falar aqui. Eu Eu não sei, assim, ele parece, ele tem um conhecimento de psicologia muito bom, assim, sabe? Mas ele usa isso pra, pra, sei lá, pra, tipo... How you use the session mode in the normal Indian voice chat. The session mode works. Mas às vezes ele usa isso pra... pra irritar as pessoas. Does it hate? Yeah, it does. That's it. Very good. Explain to us the difference. Mode. I'm gonna... to voice, normal, aqui diz. And session. It's not for jamming. Normally, you enable session mode to collaborate on a project. Yes. Let's see the session mode to see what happens.